deixa louco, eu quero te namorar. Dança comigo colado e deixa o corpo suar. É no calor do seu corpo que o meu esquenta também, me transformando em fogo no balé do vai e vem. Vem, vem, devagarinho. Vem, vem de mansinho. Vem, vem gostosinho. E vem comigo, vem. Vem, devagarinho. Vem, vem de mansinho. E vem comigo, vem anhar. Vem anhar, vem manhinha, eu tô tão carente. Não diga que está cansada, que já anhou com alguém. Te quero bem assanhada, não fique de nhenhenhê. Agora faço um pedido, com muito amor e emoção. Vem só com seu corpo, e com seu coração. Vem anhar devagarinho. Vem anhar bem de mansinho. Vem anhar bem gostosinho. E vem comigo, vem anhar. Vem anhar devagarinho. Vem anhar bem de mansinho. Vem anhar bem gostosinho. E vem comigo, vem anhar. Deixa louco, eu quero te namorar. Dança comigo colado e deixa o corpo suar. É no calor do seu corpo que o meu esquenta também, me transformando em fogo no balé do vai. Vem, vem anhar devagarinho. Vem anhar bem de mansinho. Vem anhar bem gostosinho. Ai, e vem comigo, vem anhar. Vem.